Quando as caixas tremeu, o chão cê vê a pele arrepia. Mais um guerreiro do inferno vem pra narrar. Fala pra mídia, não precisa preparar a entrevista. Cancela a homenagem, imprensa coletiva. Vi pela favela, zona sul, Paraisópolis. Herdeiro de revolta, longe de holofote. Mais um sem pai, mais um sem infância. Marcou sofrimento, hoje faz vingança. E quem desacreditou da atitude, da coragem, apologia até a morte, denuncia a impunidade. Pra falar a verdade nessa cidade sangrenta, que sempre entrou no ranking das 10 mais violentas. Pôs o tiro certo na cabeça do empresário, recusou passar o carro, subiu no importado. Censura sistema, eu tô fazendo apologia. Informação via sonora, é processo na justiça. Se não fosse o rap resgatando vidas, provavelmente eu entraria na sua lista de quem mata cruelmente o futuro da nação. Limita educação, facilitando alienação. Eu sou a prova viva, o rap pode salvar. Quem tava à beira da morte, hoje tá vivo pra narrar. Pode ficar com a fama, só vim fazer história. Eu aprendi com as derrotas, até humildade na vitória. Como o tsunami devastando aonde passa, minha voz invade os morros, nos peques em sua casa. As batidas que estremecem, as ideias que incentivo. Até o fim da minha vida, vou fazer apologia. E que se exploda os playboys, seus iates, suas mansão. E que se foda suas leis, suas constituição. E que a cota é a favela, que nas casas edita regra. Nós de novo mais potente do que um arsenal em guerra. E que se exploda os playboys, seus iates, suas mansão. E que se foda suas leis, suas constituição. E que a cota é a favela, que nas casas edita regra. Nós de novo mais potente do que um arsenal em guerra. Quantos cuzão que discrimina o rap nacional, que é música de bandido, favelado, marginal. Se não entendeu, boyzão, agradeça ao rap. Peguei o microfone pra não tá com a entrada, que te espancando, te sequestrando, violentando. Nas letras revolta, por isso eu tô cantando, narrando, denunciando o cotidiano. Eu faço parte da revolução com uma pá de mano. Bobeta em calça larga, não se vende por dinheiro. Aqui é uma guerra, somos todos guerrilheiros. Diferente de quem faz por interesse, hip hop quer ser estrela da mídia, vai cantar no super pop. De quem rebola usando os panos da moda, cada letra é idiota que no fundo me revolta. Não vou seguir sua tendência fonográfica, fazer música por moda. É bem a minha cara, eu prefiro um som que incomoda, que protesta. Bate de frente que abala o sistema e regenera várias mentes. Longe do flash que te cega, prêmio ao artista. Não há prêmio que pague você resgatar uma vida. Não espero o retorno, cê é feito de coração. CD gravado, show lotado, é a premiação. Tem uma pá de atrasalado, fala mal se pá critica. Mas não tem nenhum respeito pra falar das minhas rimas. Meu estilo, meus contatos, com quem ando, o que eu faço. Tiro o zóio, que a minha parte eu faço. Posso morrer no anonimato, mas não trai a ideologia. Pelo rap até a morte, eu represento apologia. E que se exploda os playboys, seus iates, suas mansão. E que se foda suas leis, suas constituição. E que a cota é a favela, quem das casas edita regra. Nós de novo mais potente do que um arsenal em guerra. E que se exploda os playboys, seus iates, suas mansão. E que se foda suas leis, suas constituição. E que a cota é a favela, quem das casas edita regra. Nós de novo mais potente do que um arsenal em guerra. Talvez aquele monstro preparado pro arrebento se tornou porta-voz da favela do sofrimento. Lamentos pro sistema que ainda não conseguiu fazer trocar os palcos da noite pelos fuzil. Vários anos de corrida, de noite, de dia. Graças a Deus persisto no sonho da minha vida, que talvez não lhe agrade por não conter a alegria. Que amargo sofrimento não paga simpatia. Provavelmente eu entraria no hall do esquecimento, mas quem tem noção do sofrimento sabe que eu escrevo. O ataque verbal, que visa como alvo o sistema manipulador, hoje ganha sua nova munição. E pra quem critica o estilo marginalizado de ser, aí ladrão, nunca consegui um argumento convincente de vir fazer para a revolta em cada letra composta. Mas não se esqueça, não basta criticar, falar mal, qualquer um fala. Mas vir fazer em prol do rap, poucos conseguem.